S é eu, então fiz um avatar pra falar do que eu quero, mas não posso falar. A vida do meu avatar é bem melhor do que a minha. Ele curte, compartilha, sorri e dá joinha. É, falo que eu não falo, logado todo dia. Atrás do login e senha reside a sabedoria. Intrépido, eloquente, fala muito e chega junto. Tem embasamento e discute qualquer assunto. Ele finge que tá sempre bem, é o que ele diz. Mas todos veem que não tá sempre bem, pelo que ele diz. Porque ele ainda não é perfeito, não. O problema persiste. Pro mundo ele é top, mas pra Deus ele não existe. Deus não lida com espelhos, até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos sê-los. Espelhos são vazios, ouço o que eu vou dizer. Não tente criar uma imagem para quem criou você. Deus não lida com espelhos, até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos sê-los. Espelhos são vazios, ouço o que eu vou dizer. Não tente criar uma imagem para quem criou você. Porque o eu holográfico que todo mundo tem nem aparece no gráfico que Jesus Cristo tem. Porque o meu eu holográfico só ora e jejua, diferente do meu eu que todo mundo vê na rua. Mas Deus não lida com fantoches, não cai nesse seu truque. Não lida com a versão que existe só no Facebook. Deus é bem mais profundo, não mora na sua crença. Deus não lê seus posts pra saber o que cê pensa. Sua versão de avatar pode até te destacar, mas se for só você e Deus, o que daquilo vai sobrar? O espelho tem um erro grave, produz ilusão. Reflete a sua imagem sem mostrar seu coração. Deus não lida com espelhos, até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos sê-los. Espelhos são vazios, ouço o que eu vou dizer. Não tente criar uma imagem para quem criou você. Deus não lida com espelhos, até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos sê-los. Espelhos são vazios, ouço o que eu vou dizer. Não tente criar uma imagem para quem criou você. Eu construí ali um homem à minha imagem e semelhança, que não tem a minha imagem nem minha semelhança. Não é minha verdade, não tem o dom jamais. Não mostra o que eu sou, mostra o que eu quero mostrar. O perigo dessa imagem não é só pra quem vê ela. Perigoso é quando eu mesmo acredito nela. E enquanto Deus podia tratar minha verdade, despisto ele com minha religiosidade. Escondido na multidão, levanto a minha mão. E Deus só me pedindo pra abrir meu coração, tentando me dizer o que eu não quero entender. Que ele lida com quem sou, não com quem pareço ser. Deus não tem problemas de lidar com meus problemas. Os homens têm problemas, isso causa mais problemas. Ei, olhe Deus de frente e enfrente seus problemas, pois ele é solução, ele resolve os. Não deixe que a vida virtual tome o seu posto, porque a glória de Deus brilha no seu rosto. Seja você quem for, com os defeitos que tiver, você é quem Deus fez e você é que ele quer. Deus não lida com espelhos, até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos sê-los. Espelhos são vazios, ouço o que eu vou dizer. Não tente criar uma imagem para quem criou você. Deus não lida com espelhos, até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos sê-los. Espelhos são vazios, ouço o que eu vou dizer. Não tente criar uma imagem para quem criou você.